fala que gosta no pé do ouvido. Me pede pra ficar na ponta da cama, ponta cabeça, deu certas horas, tampando a boca, acorda a vizinhança. Cabernet Sauvignon, JBL Saigon, não digo o nome é sagrado, pode chamar de Deschamps. Pau quebra no edredom, já deu aré de manhã, te mordendo igual maçã. Se abre o seu maçanita, tipo a Mie de Lunito, rabo tão grande nem coube na van. Cores do mar, festa do sol, brinquedo de papel machê, um bambuli. Ela sentando lembra o bambuli, pois eu sonhei com você, barbaria. Vontades que passam da tela, beijo no tela, fuma no pico. Mas não contar pra colega, pois eu sonhei com você, barbaria. Mas não contar pra colega, fuma no pico, beijo no tela. Vontades que passam da tela. Oportunidade pra mudar de vida, ela quer o dígito que tem na conta. Um bom guerreiro não foge a batalha, um bom bandido não fala que ama. Sorrisos enganam, mas notas não mentem. Por isso que o clube que paga mais ganha. O jogador mais caro é torcida cheia, com bolso lotado, galica se acende. É o pique do Vinicius Júnior, tô no tupi vindo fundo. Pode dobrar as apostas, espalha pra todo mundo. Quem não curte também gosta, anima igual Edmundo. Vou ser mais pra Edmota, se os cria pegar desmonta. Essa tua branca de brabo, geral sabe que é fofoca. Eu sigo no foco, sem escada nem carona. Por varos mal encarado, volte duas casas, altere o jogo. O modo que nós treina já é roubado. O que ela quer tá guardado no short, o que eles merecem é o oitão destravado. Só puta ganha vida dando mole, quem tem dinheiro tá despreocupado. Pois eu sonhei com você, Barbarella. Vontades que passam da tela, beijo no tela, fuma no pilo. Mas não contar pra colega, pois eu sonhei com você, Barbarella. Mas não contar pra colega, fuma no pilo, beijo no tela. Vontades que passam da tela.